estranha invadindo o coração. Você foge de mim, não me deixa explicar. Na verdade você me ama e tem medo de me amar. Eu fico parado no tempo tentando entender. O que sinto é uma força estranha ou é você? O amor que eu tenho me leva à alucinação. Apesar que você já foi minha em outra geração. Será que sim ou não? Será que sim ou não? Vejo você, não me sinto os pés no chão. Sinto uma força estranha invadindo o coração. Você foge de mim, não me deixa explicar. Na verdade você me ama e tem medo de me amar. Eu fico parado no tempo tentando entender. O que sinto é uma força estranha ou é você? O amor que eu tenho me leva à alucinação. Apesar que você já foi minha em outra geração. Será que sim ou não? Será que sim ou não? Será que sim ou não? Será que sim?